Venomote. O Venomote tem vários tipos de habilidades venenosas. Este Pokémon carrega seus venenos nas asas. Carregue sempre muito antídoto no seu kit de primeiros socorros.